estava na igreja, forte na peleja, pro Senhor trabalhando. Os irmãos me ajudavam, com as mãos me amparavam e me elogiando. Mas o tempo passava, as lutas aumentavam, as coisas foram mudando. Quando me entristeci, os irmãos percebiam, foram me abandonando. O Senhor Jesus Cristo viu meu imprevisto, o meu triste estado no charco de lodo, todo lameado, sofrido e jogado, eu estava tão só. Ele disse, meu filho, levanta agora, eu vim te ajudar esta sua sujeira, eu quero lavar e todos teus pecados eu já perdoei. De agora em diante tu sigas tranquilo e esqueça o passado, eu estou ao seu lado. Não sinta culpado porque eu te amo, sempre amarei. Eu contei meu problema, o que me acontecia e ninguém se importou. Quanto mais eu chorava, quanto mais eu sofria, dedos me apontaram. O meu melhor amigo, o meu irmão querido, também me abandonou. Muita gente na igreja, na hora da peleja, por mim não pelejou. O Senhor Jesus Cristo viu meu imprevisto, o meu triste estado no charco de lodo, todo lameado, sofrido e jogado, eu estava tão só. Ele disse, meu filho, levanta agora, eu vim te ajudar esta sua sujeira, eu quero lavar e todos teus pecados eu já perdoei. De agora em diante tu sigas tranquilo e esqueça o passado, eu estou ao seu lado. Não sinta culpado porque eu te amo, sempre amarei. O Senhor Jesus Cristo viu meu imprevisto, o meu triste estado no charco de lodo, todo lameado, sofrido e jogado, eu estava tão só. Ele disse, meu filho, levanta agora, eu vim te ajudar esta sua sujeira, eu quero lavar e todos teus pecados eu já perdoei. De agora em diante tu sigas tranquilo e esqueça o passado, eu estou ao seu lado, não sei.